deixar, eu cuido dele. Vou ligar o piloto automático. Piloto automático. Não pense que está funcionando. Engraçadinho, tá tentando se matar, é? Mal funcionamento. Espetacular da prova Nilma. Parecia um túmulo flamejante para o bilionário Bruce Wayne, mas Wayne escapou no último segundo, sofrendo apenas queimaduras leves. Terrível assassinato de um grupo de freiras ontem à noite. O último dos crimes brutais atribuídos à gangue mutante. A criminalidade chegou ao máximo em Gotham. A cidade está um inferno e parece que ninguém está fazendo nada a respeito. Os mutantes novamente fizeram ameaças de morte a James Gordon, um comissário de 70 anos que está prestes a se aposentar. Ele disse o seguinte em resposta a isso. Eu tenho mais um mês nesta função e adoraria usá-lo pegando os mutantes. Se eles quiserem vir atrás de mim, será um prazer. Que venham me pegar. Quase coincidindo com a aposentadoria de Gordon, hoje, curiosamente, também é o 10º aniversário da última aparição do Batman. Nossos espectadores mais jovens agora pensam nele como um mito, mas outros ainda debatem se a guerra solitária dele contra o crime estava certa ou errada. Mas esta repórter espera que, onde quer que ele esteja, esteja brindando com bons amigos. Há 10 anos, e a mim finalmente me aposentando também. Grande jogada a sua na corrida. Mantém o sangue circulando. Desde que a maior parte dele continue dentro de você. Preocupado comigo? Estou feliz que você tenha sobrevivido com a aposentadoria do Batman. E eu gostaria que você continuasse assim. Alguns oficiais especularam se a saída de Gordon poderia ajudar a reduzir a violência por parte dos mutantes, já que o líder misterioso dos mutantes destacou o comissário como alvo em repetidas ocasiões. Não está preocupado comigo, está? Mais do que com o resto da cidade, não. As pessoas desistiram de... Estão escondidas, fazendo vista grossa. São tempos assustadores e os mutantes não são como os outros bandidos de rua. Um assaltante está atrás de carteiras. Faz sentido. Com esses garotos, é só violência aleatória. Não tem humanidade nenhuma neles. Parece alguém com quem eu costumava lidar. Graças a Deus que ele está quieto. Lembra-se de como você enganava a gente antes? Você com soda na mão, fingindo que era champanhe. Você tem compensado pelo tempo perdido desde então. Isso facilita. Facilita o quê? Ficar aposentado. As coisas são diferentes agora, Bruce. O governo, o povo, não aceitaria mais isso. Tem falado com Dick? Você sabe que não. Que pena que não manteve contato com ele. Poderia ter sido um ombro para se apoiar. Depois do que aconteceu com Jason... Está na hora de ir, Jim. Estamos condenados. Estamos perdidos. família assassinada, mutantes suspeitos. Cara, ele tá vendo a gente. Não vai com tudo, vai pelas beiradas. Corta e pica. Mostra como a gente é mal. Sei não, cara. Esse homem é grande demais. Olha pra ele. Vamos. Caramba, o maluco tá afim. E daí? Corta e pica. Vamos lá. Ah, não. Ele tá afim, então não rola. Deixa, vamos pro fliperama. Olha só pra ele. O que você vai fazer quando pegá-lo, Bruce? Senhora Bruce, o senhor acionou o alarme. Esse sonambulismo está se tornando um problema, especialmente para aqueles de nós que temos a mania de dormir à noite. Senhor? Só estou me lembrando de uma promessa, Alfred. Qual? Nunca mais. Desculpe ter te acordado. E quando se barbeou? Asilo Arkham, para os perturbados mentais. Ainda com essa forte onda de calor em Gotham, as temperaturas ultrapassando os 35 graus, amigos. Mas devem chegar chuvas em breve, quebrando este calor. Ala de tratamento intensivo. Acha que ele tem noção do tempo? Eu acho que esse aqui não tem noção de nada há muito tempo. Acho que a loucura tem seus momentos. O cara nem tá suando. Olha pra ele. Olha você pra ele. Ele me deixa enjoado. Não fique nervoso, Harvey. Eu e o Dr. William fizemos um trabalho excelente com você, por dentro e por fora. Dr. Whopper, eu tenho que concordar. Psicologicamente, tenho certeza de que você está pronto pra encarar o mundo e dizer: ei, eu estou bem. E está com uma ótima aparência. Harvey Dent, conheça Harvey Dent. Parece que precisamos convencer o paciente disso. Há muito tempo que os dois lados não estavam iguais. É um dos meus melhores trabalhos, Harvey. Os dois lados estão iguais. Você parece perfeitamente normal. Eu não sei o que dizer. Diga obrigado. Não posso expressar gratidão suficiente ao meu cirurgião plástico, Dr. Herbert William, e ao meu psiquiatra, Dr. Bartolomeu Walper. Eu não espero que o povo de Gotham se esqueça dos meus crimes de um dia para o outro. Eu só peço a vocês que me deem uma segunda chance. Harvey, como se sente? Por que diz que dessa vez é diferente? Está nervoso por começar de novo? Harvey, como se sente? Essas foram as últimas palavras de Harvey Dent antes de desaparecer. O antigo advogado, mais tarde conhecido como Duas Caras, fugiu da supervisão imediatamente depois de receber alta hoje do Asilo Arkham. Marido e mulher encontrados mortos na cama essa manhã. Winnie, que pagou pela reabilitação de Harvey Dent, disse o seguinte antes da libertação dele. Temos que oferecer ao Harvey todas as chances de voltar à sociedade. Temos que acreditar que todos podemos derrotar os nossos demônios pessoais. Depois dos acontecimentos de hoje, o Wayne não quis fazer comentários. O número de assassinatos dos metrôs da cidade cresceu assustadoramente. Sequestrando e matando crianças pequenas, uma barreira que até os mutantes não tinham cruzado até agora. Apesar da família ter pagado o resgate, os mutantes ainda assim mataram o menino. Isso marca uma escalada amedrontadora de um grupo que muitos já estão chamando de os piores criminosos que a cidade de Gotham já viu desde o Coringa. A Marca do Zorro. A apresentação desta noite, Tyrone Power em A Marca do Zorro. Pode-se presumir que o Duas Caras voltará a cometer crimes. Quatro mortos em um ataque sem sentido. Agressão e mutilação. O pavor que aquele pobre menino deve ter sentido. Tempestade chegando com a ira de Deus, prestes a atingir Gotham. Você tenta me controlar, mas você é fraco. Você sente isso na sua alma. Você não é nada mais do que uma casca oca. Uma armadilha enferrujada. Chegou. Vem aqui que está quentinho, mamãe. Preciso de você, mamãe. Fala mansinho e faz eu me sentir seguro. Entra no carro. Vamos dar uma voltinha. Por favor, Silk. Na cara, não. Você vai me pagar, Joanne. Tá se metendo com o meu ganha-pão. Aí, cara, procura outro táxi. Acabei de limpar o banco. Vira essa cara barbuda aí e dirige. Mundo cão mesmo. Olha, Joanne, quer outro buraco no teu nariz? Mas o que é que foi isso? Tem alguma coisa na capota. Alguém tá achando que vai se meter comigo? Liga, anda! Droga, droga! Liberamos. Ótimo. Eu tava mesmo querendo ficar toda molhada. Vem, vamos cortar caminho. Sei não. Ouvi que os mutantes ficam aqui. Um pouquinho mais de coragem, tá, Michelle? Melhor aqui do que lá fora. Pelo menos as luzes estão acesas. Gary? Vê se não fica histérica, hein? A luz já vai voltar. Perna de galinha, perna gostosa. Corta e pica. Oh, meu Deus, Gary! Corta e pica elas. Eu fico com a baixinha. quê? O que aconteceu? Meu braço! Tem alguma coisa presa no meu braço! Eu tenho uma arma! Se alguma coisa se mexer... Pra onde você foi? Esquece, estamos perdendo até esse aqui. Droga, esse idiota dirige bem. Mas o que é aquilo? Não dá pra olhar agora, garoto. Lá em cima é muito estranho. Você vai me dizer o... Caramba! Você tá reduzindo? Oh, vamos ver um show agora. Ele era o Batman. Nunca pensei que fosse de verdade. Olha lá! Estes homens são meus. Você ouviu o cara? Você tá maluco? Eu vou lá! É melhor não ir. Garoto! Batman teria que estar velho. O Turk disse que matou o Batman. Turk diz muita coisa. Esse chão parece perigoso. Viva perigosamente e cala a boca. Fazia barulho antes. Cuidado, você vai atirar no... Mac, eu acho que atirei. Mas eu ainda não estou vendo! Senhor, acabou de alertar. aleijar esse homem. Ele é jovem, vai andar de novo. Mas você vai ficar assustado. Não vai, animal. Tô falando sério, fica longe dele. Ele tá sendo muito paciente contigo, garoto. Vamos ter você de volta, Batman. Vai no carro deles, pega o dinheiro. Eu não tô aguentando. Não acredito nisso. Não está no carro deles. Tinha outro carro no banco? Tinha. Um Kalianbeck. Eu não sabia que... Você não tinha como saber. Eu já te vi uma vez, Batman. Há muitos anos. Eu era novato, como o cara de bobo ali. Diga ao Gordon que temos que conversar. Pode deixar, Batman. Mas como ele vai conseguir entrar em contato com você? Ah, claro. Agora eu me lembrei. Estão chegando relatos essa manhã de visões por toda a cidade ontem à noite de uma criatura parecida com um morcego. Vocês não acham? Esses ladrões que estavam seriamente feridos foram... Era como um animal selvagem, rosnando, nervoso, um lobisomem. Era um monstro voador, com asas e garras. Para, não viaja, Michelle. Com certeza era um homem. Mas ele tinha tipo uns 3,5 metros. Duas crianças sequestradas foram encontradas com vida em um armazém em Riverside junto com 6 membros da gangue mutante gravemente feridos. As crianças descreveram quem atacou a gangue como um homem vestido de Drácula. Vamos matar o velho Gordon. Vamos fazer picadinho dele, vamos moer ele, vamos tomar banho com o sangue dele. Eu mesmo vou matar o idiota do Batman. Vou arrancar a carne dos ossos dele e vou sugar até eles secarem. Não chamem a gente de gangue. Não chamem a gente de criminosos. Nós somos a lei. A cidade de Gotham pertence aos mutantes. James Gordon, comissário de polícia. O meu cliente ainda não foi acusado de nada e com razão. Onde é que eu coloquei isso? Os seus homens não acharam nenhum dinheiro roubado com ele. Vocês não têm nenhuma testemunha ligando ao roubo. E dizer que ele foi brutalmente atacado é pouco. O Batman destroçou o fêmur dele. É como se tivesse pernas. Ah, aqui está. Faço questão de que o senhor esqueça este assunto. O meu cliente é a vítima aqui. Feito. Merkel, redija os papéis de libertação da vítima. Senhor? Espere um pouco. O meu cliente também precisa de garantia de proteção. Você ouviu, Merkel? Quer? Se esse suicidar o que o senhor quer, eu tenho uma velha receita de família. É lente dolorosa. O senhor adoraria. Enfermaria dos Wayne. Um momento, por favor. É o comissário Gordon. Sem dúvida ligando para saber detalhes do seu funeral. Sim, comissário. Ele vai ser solto agora? Interessante. O senhor sabe que tem precedentes para detetives em cadeira de rodas? Alguém aí? O Duas Caras já foi embora. Ele sabia que eu viria atrás dele, mas você não. Então agora vai me dizer o que é que ele está tramando. Fica longe de mim! Eu tenho direitos! Claro que tem direitos. Um monte. E vai sangrar até a morte. No momento, Palermo, eu sou o único no mundo que pode te levar a um hospital a tempo. Só depende de você resolver isso, rápido ou não. Comissário, o senhor precisa ver uma coisa. Vem comigo. O senhor instalou isso de novo? Não tem nenhuma outra forma de chamar o homem? Tem pelo menos uma dúzia. Então por quê? Para todo mundo saber. Aperta. O cara é um fascista, sem nenhum respeito pelos direitos civis. Eu sei. E as pessoas acreditam. É como se todas aquelas manifestações que a gente fez nunca tivessem acontecido. Não diz isso, não. Nós fizemos a diferença. Me dá outra tragada, vai. Tem certeza de que as portas estão trancadas? Dois helicópteros foram roubados ontem à noite. Um é um militar de última geração. O outro é um velho refugo do exército. Tem que ser o Duas Caras. O capanga dele está por fora. O que quer que seja que Dente esteja planejando vai acontecer amanhã à noite. Claro, amanhã é terça e o segundo dia do mês. E que o Duas Caras disse que seria inimaginável. E ele também envolveu de novo a cara com bandagem. Não está deixando ninguém ver. Por quê? O que foi que ele fez? Você não acha que... Talvez. Está arriscando os dois lados agora. Como se tivesse sido consumido pelo lado negro dele. Eu não descartaria que ele tivesse se machucado. Deve ter sido impossível resistir à compulsão. A gente ainda está falando do Dent. Você sabe que não dá só para trazer o Harvard e parar aí. É maior do que isso agora. Você se meteu com... Os mutantes são os próximos da minha lista, mas vou começar do começo. Um alvo que precisa de dois helicópteros, que é duas vezes maior do que qualquer um. O prédio da Gotham Life. Mervyn, eu estou absolutamente convencido da inocência do Harvey Dent. Mas isso não significa que ele não tenha voltado ao crime. Eu sei que parece confuso para um leigo, então deixa eu explicar. Sabe, tudo tem a ver com esse tal de Batman. O comportamento psicoerótico dele é como uma rede, prendendo neuróticos de mente fraca como o Harvey, levando-os a padrões que se correspondem e se interceptam. Podemos dizer que o Batman cria os próprios inimigos cometendo os crimes, usando os chamados vilões como representantes narcisistas dele. Em outras palavras, o verdadeiro vilão aqui é o Batman. Acaba de chegar de uma explosão no edifício Gotham Life. Por favor, aguardem. Povo de Gotham, eu sou Harvey Dent e eu lamento interromper o seu entretenimento televisivo. Nesse momento, eu estou no topo do edifício Gotham Life, com duas bombas grandes o suficiente para levar as duas torres ao chão. Vocês têm 22 minutos para salvá-las. E o meu preço... é 22 milhões de dólares. Por favor, aguardem. Thank you. Seu pesadelo preferido deve durar mais ou menos uma hora. Como é que eu paro isso? Parar? Não era pra estar ativada. Duas Caras mentiu pra você. Ele disse que a gente ia pegar o dinheiro e fugir. A bomba era só pra assustar. Ele quer morrer e levar milhares com ele. Você pode parar isso? Não tenho certeza. Cruze os dedos. O que você fez? Não! Eu segui as regras do jogo o máximo que eu pude. Enquanto você e os médicos estavam brincando, você fez com que todo mundo sorrisse e não vomitasse o almoço enquanto olhava pra mim, fingindo que eu parecia normal. Você acha? Quer parar com isso? Pode olhar pra mim e se divertir. Acaba logo com isso. Pelo menos os dois lados combinam agora, não é? Olha pra mim e pode se divertir. A quem a gente está enganando? Eles não podem me consertar. Nada pode mudar o que eu sou. Vale pra nós dois. Acho um erro ver o retorno do Batman puramente em termos físicos. Acho que é um ressurgimento simbólico da resistência do homem comum. Um renascimento da alma americana. Devagar com a retórica, Lana. A única coisa que o Batman significa é uma força psicótica anormal. Ele é um perigo para todos os habitantes de Gotham. Dificilmente ele seria tão perigoso quanto os criminosos que ele combate. Batman sabe exatamente o que está fazendo. Fascistas como ele sempre sabem. Lamento, Maury Lana. Acabou o nosso tempo. Mas tenho certeza de que este debate está longe do fim. Comissário! Sr. Hudson? Não devia estar na rua a essa hora. Não é seguro, nem para o nosso melhor policial. Minha esposa esqueceu de comprar feijão. Pelo jeito, ela está te alimentando bem. Tem que ter cuidado com a carne vermelha. Todo mundo acha que é médico. Tenha uma boa noite. Aberto. Bebidas. Um grupo de pais chamado de Conselho das Mães apresentou uma petição na prefeitura hoje, assim como a Força-Tarefa dos Direitos Humanos, ambos pedindo que se renovem as sanções contra o Batman. O prefeito conversou com os repórteres esta tarde. Ainda estamos investigando isso. Ainda estamos investigando. Incidentes de violência contra criminosos continuam aumentando em Gotham. Quais desses atos são o trabalho do Batman e quais são de outros que ele inspirou, é impossível dizer. Batman! Eu acho ele show! Ele tá acabando com as pessoas certas, tá batendo em quem tem que apanhar mesmo. E sabe qual é? Ele podia ir a visitar o dono do meu apartamento. Eu fico escandalizado ao ver tamanha violação dos direitos humanos. Mas temos a que começar a lutar para reintegrar os marginais à sociedade. Não festejar a punição deles. Nós temos que ter paciência. Moraria no centro? Como é que é? Não, eu não moraria no centro. Um momento, acabo de receber isto. Parece que o comissário James Gordon foi baleado e morto. Esperem, me desculpem, eu li errado. O comissário Gordon baleou e matou um mutante de 17 anos. Gordon foi atacado perto do seu apartamento em West End. Mas que chato, né? 17 anos. Policiais machões. Exatamente como Chicago. Lembra de Chicago? Na verdade, não. Eu tava doidão a maior parte do tempo. Caramba! Pizza instantânea. Robin, que eu sou. Gordon vai se aposentar na semana que vem, enquanto o prefeito ainda irá anunciar o seu substituto. Ainda estou ouvindo opiniões. Notícias de entretenimento. O presidente da emissora Galaxy, James Olsen, assegurou aos espectadores que a greve dos escritores, agora em seu quarto ano, não afetará a programação dessa temporada. Desculpe, Lola, mas acabou de chegar. Um porta-voz da família Ridley, dos chicletes Ridley, revelou que os mutantes sequestraram Kevin Ridley, o herdeiro de 2 anos da fortuna da família. Quer ouvir ele de novo? Faz o que a gente falou. Vocês têm 1 hora. Ah, cara! O garoto se borrou todo! Fica tranquila. Quando pagarem o resgate, a gente dá descarga nele. É só um morcego. Minha mão! Sai da frente! Devia ter saído da frente, Spot. Sai ou mata o garoto! Pode acreditar, cara! Eu vou matar! Acredite! Acredito em você. Até que eu fui bem. Você sabe quem eu sou, vagabundo? Onde é que eu tô? Não tô vendo. Eu sou o seu pior pesadelo. Do tipo que faz você acordar gritando mamãe. Acho que eu tô sangrando. O que é isso na minha cara? Que arsenal naquele apartamento, hein? Armas de combate? Você vai me dizer onde conseguiu elas? Com certeza, cara. Eu te digo. Mas nada de policiais. E eu fico livre, fechado? Você não está em posição de negociar. Deixa eu te mostrar. Fique sabendo que esse apartamento não era tão bom pra vir pra esse bairro. Não se preocupa, a gente vai pegar um táxi na próxima rua. Se a gente chegar vivo à próxima rua... Dá pra você ficar relaxado, eles podem farejar o medo em você, sabia? Eu tô aqui tentando ganhar a vida honestamente. Não se mete! De nada. tantos anos de serviço, os meus homens, o meu país, foi tudo com que me preocupei. Você está vendendo armas aos mutantes. Minha mulher está morrendo depois de todos esses anos. Não pagaram o tratamento. Mandou para eles poder de fogo para começar uma guerra. Se é guerra o que estão querendo, eu tenho a coisa certa. Excelente modo de acabar com a sua carreira, general. O líder falou todos, então entra. Claro, a gente tem tempo de sobra para discursos. Não tô falando de discurso, cara. Tô falando de guerra. No lixão em uma hora. Então entra aí. Tá bom, tá bom. O lixão. Adivinhou. Tudo bem, mas é que o sinal está vindo de... Faz um bom tempo que não saio com ela. Ainda está macia, como se fosse ontem. Eles chamam a gente de gangue. Eles acham que somos só arruaceiros. Só quando eles morrerem pelas nossas mãos é que vão saber que Gotham pertence aos mutantes. Peguem as armas, peguem as bombas, invadam o quartel-general da polícia e matem! Matem! Me tragam a cabeça do velho Gordon! Eu vou carregar ela pelas ruas! E o homem morcego, que pensa que pode se meter com a gente, eu vou cortar ele membro por membro! Serão destruídos. Nem espera uma ordem. Essa garotada de hoje não respeita ninguém. E você nem usa pra matar? É só um escudo pra te manter seguro? Qual é o problema? Você não tem estômago pra isso? Você é um covarde! Vem aqui me enfrente como homem! Eu te mato! Eu como o seu coração! Prove que pode comigo! Prove que pode lutar com as próprias mãos! Anda, cara! Tá me entediando! Sim, o senhor não pode estar pensando em... Ele está no ápice, vai matá-lo. Só assim eu vou saber. Você é lerdo, velho! Isso! Tá ficando cansado, velhote! Cala a boca! Não esteja morto, não esteja morto, não esteja morto! Você está vivo! Oh. Agora acorda! Agora corra pra casa. Querida, você está na frente dos sensores. Cuidado, tá mexendo muito isso. Está tudo bem. O giroscópio da maca se estabilizou. Legal. Que é essa coisa? Dick o chamou de Batmóvel. Senhor! Algo que uma criança diria. Eu gostei. Prende a respiração. Ah. Onde você aprendeu a fazer isso? Qual é o seu nome? Carrie. Carrie Kelly. Robin. O meu é Bruce. Senhor, o senhor está delirando. O senhor devia ficar quieto a partir de agora. Já estamos quase no hospital. Não, Alfred. Nada de hospital. Pra caverna. Mas, senhor... Pra caverna. E Robin, vem conosco. Acesso negado. Controle as mãozinhas, por favor. Para onde ele foi? Encontrar as forças dele. Onde está você? Ainda não terminei. E você não terminou comigo. Você nunca termina comigo. Ele é um monstro, destruindo as bases da nossa democracia. Onde estão os princípios que fazem deste o país mais nobre do mundo? Sinceramente, me surpreende que não haja mais mil como ele. As pessoas estão cansadas de ter medo. Ele está pegando de volta o que é nosso. Essas são apenas algumas das reações ao retorno do Batman. Hoje vamos examinar o impacto dele em nossa sociedade. De Metrópolis, a editora-chefe do Planeta Diário, Lana Lang. E de Gotham, o famoso psicólogo e autor do best-seller Ei, Eu Estou Bem, Dr. Bartholomew Wolper. Dr. Wolper, o senhor alega que o Batman é responsável por incitar os crimes que ele combate, mas a criminalidade em Gotham tem diminuído desde que ele voltou. Explique. Que bom que você perguntou isso, Ted. Pense na psique pública como uma membrana grande e úmida. O Batman deu um forte golpe nessa membrana e ela recuou. Daí a enganosa estatística a curto prazo, mas a longo prazo, uma geração inteira de jovens se curvará à matriz do delírio patológico do Batman. Nesse contexto, o Batman pode ser considerado uma doença social. Essa foi a maior besteira que eu já ouvi na vida. Senhorita Lang, talvez a senhora tenha sido a principal voz a favor do Batman. Como a senhora pode consentir um comportamento tão abertamente ilegal? E os processos devidos? E os direitos civis? Ted, nós vivemos à sombra do crime, resignados a ser vítimas do medo, da violência, da impotência social. Um homem surgiu para nos lembrar que o poder está e sempre esteve nas nossas mãos. Estamos sitiados há anos. Este homem está nos mostrando que podemos nos impor. Filmado mais cedo. Um total de 83 membros da gangue mutante foram presos. A maioria vítima de ferimentos de balas e estilhaços. Entre os capturados está o que chamam de líder mutante. Batman é um covarde. Eu quebrei os ossos dele. Agora o meu exército mutante vai invadir Gotham. Vamos buscar o nosso líder. Vamos matar o Gordon. Vamos destruir Gotham e provar o sangue dela. Preparem-se para a guerra. Toda esta situação com os mutantes é o resultado da incompetência do comissário Gordon e das ações terroristas do Batman. Para combater estes assuntos, o vice-prefeito Stevenson e eu temos o orgulho de comunicar a nomeação da capitã Ellen Yandel como substituta do Gordon pela sua aposentadoria. A capitã Yandel se mantém firmemente contra o Batman e assim que começar seu mandato, vai à sua captura de forma ostensiva. Além disso, assim que acabar esta conferência, pretendo me sentar cara a cara com o líder mutante para negociar um acordo. O que você acha, Trish? Que o prefeito enlouqueceu? De maneira nenhuma, Ted. Estimo que a taxa de aprovação do prefeito chegue lá em cima. Especialmente se ele for bem-sucedido nas negociações com os mutantes. Com isso e sua forte posição em relação ao Batman e a escolha de uma mulher para ser comissária, acho que estamos vendo um prefeito totalmente novo em relação à percepção do público. Tem certeza de que quer fazer isso? Eu... Não precisa fazer isso sozinho. Eu posso entrar lá com o senhor. Não. Eu tenho que resolver isso. É o que as pesquisas dizem. Como é que vai, senhor prefeito? O prefeito está morto. O líder mutante voltou à sua cela. Um silêncio de terror recaiu sobre a cidade enquanto Gotham se prepara para o ataque. O prefeito Stevenson fez a seguinte declaração. Se tem algum membro da organização, dos mutantes nos ouvindo, eu lhes imploro. A cidade está disposta a negociar. O senhor sofreu muito. A sua cabeça não estava no lugar naquela hora. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Mas trazer a garota aqui? Ela é perfeita, inteligente, corajosa. Com a ajuda dela, eu posso acabar com o problema dos mutantes. Tudo depende do líder deles. Eles o idolatram. Talvez o seu julgamento tenha sido afetado. Eu tentei me rebaixar à selvageria dele. Esse foi o meu erro. Eu tenho que ser mais inteligente. Muito bem, senhor. Vou direto ao ponto. O senhor esqueceu o que aconteceu com o Jason? Jamais vou me esquecer do que aconteceu com o Jason. Ele foi um bom soldado. Me honrou. Mas a guerra continua. Robin, o seu treinamento começa amanhã. Vamos levar semanas para te preparar adequadamente, mas tenho um trabalho para você. Altere o meu plano ou fuja de qualquer das minhas instruções e você está despedida. Ele é mal. Atravessou a agulha por aquela placa. É, eu tô sabendo, Rob. O líder acabou com o Batman. O líder fala isso, mas o líder tá em uma cela, Dom. O líder não amarela em cela nenhuma. Olha pro lado. Pernas de galinha. Ao vivo. Pernas de galinha? Galinha gostosa. A coxinha é minha, Rob. Coxinha, parceiro. Coxinha mutante pré-escolar. O líder corta a tua cabeça se me tocar, maluco. Ah, valeu. O seu líder tá num aperto, eu imagino. É? Vocês são mutantes de verdade, imagino. Nós somos mutantes. Cortamos e picamos. São sim, por isso estão na fossa. Dá no mesmo. Eu não amarelo. Ela não amarela. Que fossa? Que papo é esse de fossa? Ah, foi o que eu ouvi, mas é só pros membros. Nós somos mutantes. Que fossa? A fossa. Lá na West River 40. Compareçam. É obrigatório, hein? É, tô ligado. Já sabia da fossa. Claro que sabia. Não ouviu de mim. Maluco. É muito legal, Rob. Cala a boca e circula. Não me interessa se a mãe dele está grávida. Precisamos de todas as cartas da manga, agora! O que posso fazer por você? Eu vim trabalhar, senhor. Está adiantado alguns dias, capitã. Quero começar logo, senhor. Lamento. Não tem muito o que fazer a não ser esperar. Mas fique à vontade para esperar aqui. Eu li sua ficha, Yindeo. Você é uma boa policial. Obrigada, senhor. A verdade é que o senhor é um herói para mim desde criança. O que não entendo é como pensamos tão diferente em relação ao Batman. Então não vamos falar sobre o Batman. É claro que sabíamos da fossa. Claro que sabia, maluco. Eu não entendo como pode apoiar um justiceiro. Nosso trabalho é defender a lei. Não, obrigada. Minha mulher me fez largar o charuto. Você deve ouvir coroas como eu falar de Pearl Harbor. Na maioria das vezes mentimos. Parece que todos ficamos de pé e fomos atrás do eixo assim que aconteceu. Mas a verdade é que estávamos paralisados pelo pânico, um monte de rumores. A gente praticamente não tinha um exército, droga. A gente estava escondido embaixo da cama com um lençol sobre a cabeça. Foi quando ouvimos o presidente Roosevelt falando no rádio. Aquela voz forte e segura, pegando o nosso medo e transformando ele em espírito de luta. Por causa dele, a gente ganhou aquela guerra. Fossa? O líder falou pra todo mundo. A gente tá sabendo e vai pra lá. Anos mais tarde, saiu um informe dizendo que Roosevelt podia ter sabido sobre Pearl Harbor e deixou acontecer. Aquilo ficou na minha cabeça durante dias. Que horrível seria se fosse verdade. Por outro lado, foi o que nos levou à guerra. Mas muitos homens morreram. Mas no final, isso salvou milhões. Eu fiquei batendo a cabeça de um lado para o outro, até que eu percebi. Era grande demais para eu julgar. Era grande demais. Não entendo o que isso tem a ver com o Batman. Talvez um dia você entenda. Comissário, é melhor o senhor ver isso. Para onde agora? Leve a moto de volta à caverna. Você acabou por hoje. Como sabe que funcionou? Deve ter milhares deles. Por quê? Por que lá? Porque eu os quero lá. Só um exército para cercá-los. Eu poderia chamar a Guarda Nacional. Não, não dá para prender todos eles. A única forma de acabar com isso é derrotando eles. Humilhando muito. Estou contando com você, Jim. Uma última vez. Você tem filhos, Guarda Thompson? Distintivo 5861. Cala a boca. Só tô perguntando. Adoro crianças. E mulher? Você tem uma mulherzinha, toda sozinha em casa? 5861. Eu já disse pra ficar calado. Thompson, vai dar uma volta. Com muito prazer. Veio aqui pra dizer oi, velho. Não. Eu vim dizer adeus. Thank you. Se mostre! Me encare, seu idiota, e eu vou te matar! Eu vou te mostrar quem controla Gotham! Tá bom, filho. Me mostra. Você é fraco, velhote. Você é lento. É verdade. Todos ficamos lentos com lama até a coxa. E você não é lá muito esperto. Só o tipo certo de corte em cima dos olhos. O tipo que sangra. Tá vendo isso, Dom? O Batman é mau mesmo. Shhh. O líder tá frouxo. Que isso? Não tá nada, Rob. Ele vai humilhar o Batman, vai ver. Shhh. É um conjunto de nervos no seu ombro. Pode não ter doído, mas você não vai poder mexer esse braço por um tempo. Ele virou pó. O Batman virou pó. Batman não amarela. Tu vai ver. Você virou pó, velhote! Você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. Esta é a nova face da lei. Nós somos os filhos do Batman. E os criminosos de Gotham estão prestes a entrar no inferno. Funcionou. Cercamos metade deles. Eles estão sem força nenhuma para lutar. Os que escaparam se dividiram em gangues menores. Com o tempo eu acabo com essa cambada. Vai fazer isso sozinho. Boa sorte, Bruce. Você vai precisar. Ellen Windell, comissária de polícia. Tô te falando, eu não fiz nada, não. Polícia. Departamento de Polícia de Gotham. Exemplos de justiceiros inspirados no Batman estão surgindo. Pessoas normais, lutando para retomar suas vizinhanças. Como está se sentindo, senhor? Eu podia ter ficado com medo, mas este é o meu bairro. O cara estava assaltando uma mulher na frente da minha loja. Como se fosse ontem. Exatamente como eu o adverti, o Batman infectou as mentes da juventude de Gotham, envenenou esses tais de filhos do Batman com uma desculpa traiçoeira para um comportamento antissocial e violento. Batman? Eu estou cansada de ouvir falar dele. Por que ele não pode deixar as coisas pra lá, como o resto da gente? A gente também conta! Aí, de repente, um monte de psicopatas passam a ser criminosos e você quer culpar Batman? Mais poder a eles! Não esperem mais nenhuma declaração. Os filhos do Batman não fazem discursos. Nós agimos. Gotham pertence ao Batman. Batman... querido... Batman, o Cavaleiro das Trevas. Versão brasileira Cinevídeo. Direção de dublagem Miriam Fischer. Elenco: Márcio Seixas, Isaac Bardavi, Luísa Palomanes, Mauro Ramos, Guto Nejaim, Isaac Schneider, Ayrton Cardoso, Ricardo Voigt, Iago Machado, Fernanda Fernandes, Renan Freitas, Miriam Fischer, Maquete Lisita, Silvia Goiabeira, Bia Barros, Isis Kosdowski, Érica Menezes, Gustavo Pereira, Ronaldo Júlio, Jorge Rosa, André Belizar, Tadeu Matos, Samir Murad, Berdan Júnior, Ricardo Schnetzer, Luiz Carlos Percy, Paulo Bernardo, Eduardo Dascar, Nando Sierpe, Marco Moreira, Romeu D'Angelo, Júlio Chaves e Jorge Vasconcelos.